Passageiro de informações, aproximadamente 5 a 10 milhas. Turno número 9, reporta no final do serviço, vendo um restrito até uma centena. Chamando 210, autorizado a chegada Cari, dessa via parou no 20, mantém interfície. Se eu vou direto Cari, você interfere com a saída de Salvador, tanto um fraco que está na saída da El, que pode ser conflito com a aeronave. Muito obrigado, vai manter o perfil, via para o 610. Na 143, autorizado a chegar de pitch, desse para o nível de voo 050. 050, é porque vai pitch ousando? Poxa, na 143, inicialmente uma certeza de chegada. Chegou o número 69. Papa, papá, Sierra, Kilo Delta, Lívia, Sena, Chame, Táxi. Chama na briga. Aceita, foi trocada em qualquer lugar, é a Aronze, tá? Fimula, saída Aron, transição Zipar, curva esquerda após decolagem. Obrigado, boa tarde. 69 no portão 6. Autorizado, chame táxi, boa noite, 69. Autorizado, chama pro táxi, 869. Autorizado Brasília, 360, nível, via Upper Blue 17, até a Pino, após direto. A decolagem é da 28, saída Arbor, transição Elefa, após decolar vai manter a pro até 2.500 e após curva esquerda na saída Arbor. O controle 1 é 20 decimal 8 e o tração é 54 1 nona. Autorizado nível 3, a primeira hora via vai ser Upper Zulu 17 após a Pino. Decolada 28, fazendo com o primeiro perfil da Arbor transição elétrica. Vai manter a proa até 2.500 pés, após curva esquerda Arbor e continua na subida. 308, o controle 5411, código transponder. O TAN 3.077, posição 10, final 10. TAN 3.077, correto, chame para o push, acionamento. Quanto? Só voo 645. Voo no 645, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette 2, 645. 170, liquida até 1.20. FO, voo no 169. LA 210, forma tráfego 11 horas, 25 milhas como sul, com voo de 738, mantendo 1 centena. Eu só pedi o acionamento enquanto ele localiza a minha localização, cada 70. Gente, mantendo a escuta, autorizado o acionamento, reporte no término Charlie Sierra Romeo. Taxi Gol 1869, estamos com 1803 e 15, confirme. Ok, o Gol 1869, autorizado táxi em frente, via Juliette Alfa. E na Taxi Golf, no ponto de espera da 28, chame a torre 1895. Ok, Juliette, Alfa, na Golf, no ponto para 28895, um Gol 1869. O 1969, voa direto Dagna. Direto Dagna, Gol 1969, obrigado. Panamá 210, autorizado desse até o 050. Voa direto Cari. 050, direto Cari, obrigado. 610. O Xanem 143 reduza para 220, descendo para 4 portantes com ajuste no 017. 220-466-143. Charlie Sierra Romeo para Copa, é só 1 2 1 1. Papa, Papa, Charlie Sierra Romeo, prossiga. Para qual horário, Paulo? Um minuto, cópia, o Charlie Sierra Romeo. O 1169 chama Centro Recife, 125, decimal 1. 125, 1, 1169. Salvador, são 3677, puxa para questionamento, posição no zero. 3677, autorizado e chame táxi. Chama ele. Iniciando para 2110-10-17 no nosso ajuste, após Cari Mousanta, autorizado em ELS, subindo a 28, vai reportar estabilizado, em 2110 não enxergado. Romeu 943, reduza para 200. Mínima limpa então, 209, né? 143. Pegou no 869, está próximo de espera 28, pronto. Ano 869, após decolagem, vou ter em prioridade 2500 pés. Autorizado a linha de decolar, pista 28, vento 220 graus, 0629. Falta autorizada a linha de decolada 28, após a decolagem, vai manter. Após 2500, curva esquerda, então, o perfil da. A boca leva, 1869. Firmo, 1869. A 2100, você consegue voar o Zen interceptar o localizador? Agora, senhora, quando o Zen vai interceptar o localizador, minha 2100. Ano 869, decolar 238, controle no 20, destino 8. 208, boa. Opa, papapá, Charlie Serra Romeu. A IF está retransmitindo seu plano novamente aqui pro sol. Aguarde na escuta, ok? Escuta. Cadê os 25 pés, após o lotado 360, via sai da árvore. 5406, acionou após 2500, confirma a proa? Pega Arbor. Após 2500, direto Arbor, ascensão 360, rol 869. Tô no 869, contato radar, passando no 1500. Firmo. Ilhéus, bom dia, eu azul 9000. Proa 320 por 10 milhas. Gente, o 1869 reporta no final do desvio. Cortar. Positivo, 100%. Afirmativo. Então está autorizado em Deus o nível 1980, via Golf 677. A decolagem é da 28, vai manter a proa até 2510. Curva à esquerda no perfil da saída da EL com transição coral. O controle ANA 20 decimal 8 e o transponder 5 ACN 0263 no código transponder azul 9000. Afirmativo, 180 nível, rota do plano de voo pela Golf 6700, decola da 28, mantém proa até 2500. Após esquerda, perfil da EL, transição coral. 608, ao transponder. Correto, correto, azul 9000. Chega pra puxar, acionar quando pronto. Ah, 09, repórter azul. Salvador, azul 3677, contra o táxi, nome do BPG 160. Autonomia de 3 horas e 30 minutos, é o Fernando Ribeirão, Ribeirão Preto. Ok, é o Fernando Ribeirão Preto, tá livre o táxi, o TAM 3677. E pátio, Juliette, Alfa. E no ponto de espera da Taxiway, e no ponto de espera da Golf, chega a torre, 1895, no ingresso da colagem. Boa viagem. Muito obrigado, então, pátio, Juliette, Alfa, Golf, ponto de espera da 28, 1895. Obrigado, por favor. O Thiago Serra Romeu, cópia. Tá autorizado o voo local, Salvador, Salvador. 500 pés, via litoral sul, decola da 17, controle 120.8, torre 2895, acione o código transponder 0150. Ok, então a 1000 pés, chame a torre para iniciar o táxi 1895 e solicite a mesma, o táxi, e ratificando 1000 pés, já disseram a mesma frequência 1895, bom voo. Boa noite. Charles Sierra Romeu, negativo, informa a aeronave já na cabeceira 17 para decolagem, ok? Autorizado o táxi inicialmente até papá. Já que o Delta após decolagem mantém pro até 1500 pés, aguarde. A gente vai manter após a decolagem. And then below the transition, departure frequency 120.8 and the squawk hold 5417 and back down the 0W2. Continue aproximação número 2 para pouso, ajuste no 017, vento para cheque 230 graus, 059. Guardado 613. Lube Transition, Delta, India, Lima, Uniform, Bravo, Lube, to intercept airway at the risk 50. Clear to Lisbon, runway 28, after departure right turn in Pomo, Lube Transition, at level 350 and at the risk 50 to Mike Sierra Sierra. Departure 120.8, squawk 5417, approach 022. Report 022, radio back is correct, report for push and start. Report push and start, report 022. Arrumei autorizado táxi a baixa altura, reporte na cabeceira 35 para decolagem. Reporte na cabeceira 35, só. Já que o Delta decolado às 4.4, mantém pro até o número 500 pés, e chame o controle 120.8. 0208, obrigado. Posição do 8, eu estou subindo a baixa altura, só para informar. Vou fazer um giro aqui em baixa altura, só até conseguir trocar lá fora do 25. Isso é autorização para 3 de pedal. Confirma, Charles Sierra Romeo? Eu sigo a baixa altura aqui, mas vou fazer um giro aqui no pairado, só para 3 de pedal. Gente, sem interferir com o eixo da ONU 028, autorizado, Charles Sierra Romeo. Sem interferir com o eixo. Livrou, 6210. 6210, solo 1219. 219. 6143, cheque trem, autorizado pouso, pista 28. Vento 230 graus, 0619. Achei, travou, 28 autorizado, pode livrar na chave. Não foi, 3 milhares, vai chamar, 6210. Salve Salvador, muito boa noite. Está 3897. Tem da informação Alfa, solicitar autorização para Guarulhos, posição nota 05. Ok, o TAM 3897 está autorizado o destino Guarulhos. O nível é o 320, via Anfer, Zulu 10 até Taubaté. A decolagem é da 28, vai manter a proa até 2500 pés após curva esquerda. No perfil da saída da EL, com transição motiva. O controle 120.8. O transponder 5432. Tá, 3897. Stan 3897 está autorizado para Guarulhos, nível 320, Bianca Zulu 10 até Taubaté. Decolando a 28, mantendo a proa até 2.500 pés, após curva esquerda da Elton São Mônica. 1208 no controle, 3897. Afirmativo, Stan 3897, cotejamento está correto, chama para o puxo de acionamento. Departamento está pronto, Stan 3897. Oxalá 6210, ingresso no pátio, portão 04. Pátio 04, 6210. Autorizado, alinhar e manter a cabeceira 28. Mantém cabeceira 28, na 3677. Calma Azul, boa noite. Jogou 1236 para Fortaleza, com a informação Bravo. Voo 1236, guarde um minuto, cópia para Fortaleza, o senhor poderia informar o horário de decolagem? Ah, é só os dois quartos da próxima, obrigado, viu? Ok, 30 minutos antes do horário de decolagem, o plano do senhor vai estar aparecendo aqui pra gente, eu chamo o senhor para copiar. Tá bom, obrigado. Valeu. Qual era o 6143, decolagem, cara? Poxa, né, 6143. Prossiga o táxi via Índia até a aeronave da companhia que está parqueando aqui no gate 4. Portão, seu portão é número 7. Ingresse via Índia, o 6143. Afirmativo, via Índia até a aeronave da companhia para o 7. Controle, salva, Domingo Cordial, boa noite. Papapapa, Charlie Serra Romeu. Papapapa, Charlie Serra Romeu. Mantém sem condições visuais, 1.000 pés, 2.000 pés, 2.000 pés, 2.000 pés, 2.000 pés, 2.000 pés, vento 220 graus, 049, autorizado a decolagem em pista 28. Viva decolagem, mantendo a planta 2.500, na 3.677. Só um outro teste, não vou nem chegar no farol da barra. Se é autorizado, posso regressar da presença. Confirmo, Chato Serra Romeu? Solicitando para regressar para Salvador. Chato Serra Romeu, vou na cruz do farol de Itapuã. Na cruz do farol de Itapuã, graças. Te decolado aos 49, controle 120 desse noite. 608, na 3677, boa. A 3677, mantendo a proa até 2.500 pés, após voltar o 360, via sai da árvore. Sim, amor, 2.500 e após pode reinterceptar a árvore até o 360. Confirme quem chamou pra cópia? O 645 da Gol. Confirme o horário do plano, o no 645? Ao 12, pega a prevista, por favor. Pra Vitória depende da rota, confirme a rota. É, Vínero, 50, Vitória. Da Elia da Pidélia, prevista. Ou no 645. Obrigado. Coordenar com o centro, Recife, a proa direto do destino, a ideal é a 052. Gente, aguarde. Obrigado. Papa Pax, Serra Romeu, chama a torre em 198. Chama a torre em 1985, obrigado, controle. Papa Pax, Serra Kilo Delta, chama Recife em 1285, solicite direto ao centro. 285, é isso? 1285. 1285, né? Sabe, eu aproximo aqui pelo 35 mesmo, pra fazer voo pairado em cima da cabeceira 35, pouso pairado. Charles Serra Romeu, segue direto para o Batinho? Afirmativo, senhor. Charles Serra Romeu, autorizado a dar presente, a proa Pátio 5, reporte na curta, ajuste no 017, o vento para cheque, 210 graus, 05 noite. Passará na curta e está final, senhor. Obrigado. Salvador, Azul 9000 na 09, pronto para push e acionamento. Aguarde. Aguardando. Salvador, o Papa Paulo já se arrumou, agora está na base, guiando para a corte espacial 35. Charles se arrumou, avistado, autorizado o pouso no pátio 5, vento 220 graus, 07 nós, reporte no solo controlado. Reporte lá no solo controlado, senhora, grato. O 9000, autorizado no 09, informe que a pista 1 é 28, chame táxi. Pista 28, puxa autorizado acionamento na 09. O 1645, pronto, cópia. Copia. Autorizado Salvador Vitória, nível de voo 360, decola da pista 28, curva esquerda, saída da EOLE, da BDEV, via Euisk 50, conforme rota do plano de voo. 5445 no transponder, controle Salvador, APR 120, decimal 80. Para a Vitória no 360, decola 28, curva esquerda da EOLE, da BDEV, a subida, depois da Euisk 50 e roda do plano. Transponder 5445 e o controle fixo, o controle Salvador, 120.8, voo 1645. O 1645 informa que após decolagem irá manter proa até 2.500 pés, aguardando a liberação do controle. Ok, então manter a proa até 2.500. Protejamento correto, também pronto no pátio principal. O controle tem como coordenar o 320 para o 1645? Tem, será coordenado com o Centro Recife aguardando, aguardando a solicitação. Obrigado. Alicia Romeu, ciente, segue parte 5, estacionar frequência livre, considere solo 5-4. Tá na escuta do sol? Afirmativo, não escuta. A fotocópia? Afirmo. Está autorizado Fortaleza, 370 nível, via Anpezulu 19, até Bangu, após conforme o plano apresentado. A decolagem da 28 manterá a proa até 2.500 pés para evitar conflito com os corredores visuais, após curva à esquerda no perfil da saída Momo com transição frote. O controle 120.8, o transpondo 5446. Autorizado Fortaleza, nível 370. Eu fiz o 19 até Pangu, aí rota conforme plano de voo. Vai decolar pela 28, manter pro até 2.500 pés, após curva esquerda no perfil da Momo Proti. Controle 1208, aciona transponder 5446, voo 1236. Certo, chame para o puxa acionamento, voo 1236. Chamado. 3897 para pushback acionamento, gate 05. Spartak, o azul 9000, estamos com 120 a bordo, 2:50, alterna Aracaju. Ok, azul 9000, está livre o táxi pelo pátio Juliette Alfa. E no ponto de espera da 28, chame a torre 1895, azul 9000, boa viagem. Pátio Juliette Alfa, 281895, obrigado, até amanhã. É. O TEP 3897, após o lembra 190 da Azul passar à sua esquerda, coordene com a equipe de solo, inicie o push, chame táxi. Ok, após a passagem das 8C, estamos autorizados para o pushback e acionamento, reportaremos para o TEP 3897. O Uno 645 está reautorizado nível 380 final, até a vitória. 32 graças. Salvador, boa noite, esse é a minha 201, autorização em porta 360 do Galeão, sem informação alfa, estamos no 04. Ok, 6201, aguarde um minutinho, cópia, saída da El Leda, aguardando transição. Da El Leda, aguardando transição. Fala, mas escuta o 1236. Siga. Por gentileza, só uma dúvida. Após a decolagem, manter 2.500 pés, é após curva à direita para a mão, é isso? Afirmativo. Grato. Lembra 201, Galeão Jupia? Lembra 201. Uno, Galeão 360 autorizado, via rota, decola da 28, primeira curva à esquerda. Após a decolagem, mantenha a proa até 2.500 pés antes de efetuar a primeira curva. 1208, controle, acione 5402, o transponder, saída da El, Leda e Irumi. Confirmando a saída da El, Leda e Irumi. Da El, Leda e Irumi. Ok, estou autorizando o voo para o Galeão no 360. Decolando da 28, vai manter a proa até 2.500 pés. Após isso, curva externa, perfil da saída da El, Leda e Irumi. Transponde 5402 e o controle no 2.008. Hoje também é 6201204. Correto, chama para pushback e acionamento. Amarelo. noite, boa noite. Azul 9000, próximo ao ponto de espera 28, pronto. Azul 9000, boa noite. Após decolagem, mantém pro até 2500 pés. Autorizado a alinhar e decolar, pista 28. Vento 200 graus, 05 nós. Alinhar e decola, mantém pro 2500, após a esquerda, controle 208. Azul 9000. Então, 3297, estamos prontos para o táxi, com 224 a bordo, alternando com o fim, 3 horas e 40 de autonomia. 3297, prossegue táxi via Juliette Alfa, no bom de espera da Golf, chame a torre 1 no 1895, CNH no 097. Nós estamos autorizados via Juliette Alfa, no ponto de espera 3295, muito obrigado, excelente noite, 3297. 59, copia Guarulhos. Salvador Guarulhos, 360 nível autorizado, via peso 1-0, decolando a pista 28, após a decolagem mantém a proa até 2.500 pés. Após curva à esquerda, saída da El, Leda, Lótiva, 120 decimal 8 controle, 5436 ao transponder. Afirmativo, 360 Guarulhos autorizado via Upper Zulu 10. Decolada 28, mantém a proa até 2.500, depois curva à esquerda, perfil da El Leda Mótiva. 1208, controle, 5436, o transponder 6259. Obrigado, chefe, eu vou te ver aqui no momento. Chamará. Ground Approach, Brasil, tu vai ver com a sua cidade. 204 Fotex, Portugal, 0122. Conclui a sua puxa de fato, Portugal, 0122. Azul 9000, contato radar, sua para o nível 180, saída da El. 180 da El, assim que possível, direto em Ilhéus. Após 2500, está autorizado o vale da Coral, azul 9000. Após 2500, direto Coral, azul, obrigado. boa noite. Então, 3897, próximo ponto de espera da 28, estamos prontos. Então, 3897, boa noite. Após decolagem, mantém pro outro 25000 pés. Autorizado a alinhar e decolar, pista 28, vento 200 graus, 07 nós. Então, 3897, está autorizado a alinhar e decolar da 28, mantendo a frota 2500. Portugal 02, approve tax via April 1, taxiway Juliet, Alpha, hold point of taxiway Golf, contact tower 18.95281017. 3897, boa noite, contato radar, vou para o nível 320, saída da El. 320, nota El, 3297. 500 feet. Protocol maintaining heading 2000 feet, é Portugal. 2500 feet, é Portugal 022. El, vai. Pode voar direto da El, 3297? Prezado da EL 3897. Prezado da EL Vendo direto para essa informação 3897. Vai desviar à esquerda, 3897, ok? Sim, está livre. comando da EL 3897. Zero, leva autoriza a proa de Ilcov. Está agora a 55 minutos do oeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame leve no 201. 120, desse Mauro, confirmando a proa de Ilcov. Ilcov. Assim, Índia Lima, Kilo Oscar, Vitor. Ilcov, obrigado. Andrew, 2506. Portugal 022. Salvador, voo 236, Finger 8 para pushback e acione. Autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi, voo 1236. Salvador, Uno 645, portão 2 para pushback e acionamento. Portão 2 está atualizado, chama de táxi. Chama de táxi, 645. Bravo Vitor Tango, sente, vamos conferir o nível para ele, 80, aguarde copiar, Bravo Vitor Tango, confira o pátio. Hotel 3258, informação Bravo. 3258, acione a identificação autorizada a chegada a CARI, desça para o nível 120. 60. 3897, chama o seu recife na frequência 125, décima 1. 251, 3897. Bravo, Vitor Bravo, para Ilhéus. Confia. Departure 120.8. 120.8, boa noite, obrigado, Portugal, 0 Vitor. Responde 02.8. On having from Hanoi to 2,500 feet. Portugal 022, radar is contact, climbing step level 350 on Momo Departure. Momo Departure, climbing level 350 at Portugal 022. Vitor Bravo, para chamar a e decolagem, chame a torre 1, 1295, agora nós confirmamos a transporte de firma. Tango, livre acionar, chama o táxi. Salvador Gomes 1236 para o táxi, 3 horas e 20, alternando Recife, 161 a bordo. 236, autorizado o táxi, via Juliette, Alfa, do ponto de Feira da Golf, chame a torre 1895, TNH 017. 1017, autorizando via Juliette, Alfa, no ponto de Feira da 181895, a torre, igual a 236. Salvador, Gol 645, a bordo 1144, nossa autonomia é de 3h39, alterno Galeão para o táxi. 1645, após a passagem de aeronave da companhia, está autorizado o táxi, seguindo a mesma, via Juliette Alfa, no ponto de espera da Golf, chame a torre 1195. Juliette Alfa, ponto de espera 2295, boa noite, 645. Portugal 022. Go ahead, ma'am, it's Portugal 022. Climbing restricts at level 310. Port level 310 and we request port level 370 at Portugal 022. Okay, send back with me. Thank you, ma'am. 3858. Prossiga. Vamos ver agora de 190 graus com meia dúzia de nós. Se eu prossegue pouso na 28 ou quer tentar pouso na 10?